último olhar sobre a rua Alfeld, na esquina com a avenida Olegário Maciel. A nossa caminhada pela rua Alfeld chega ao fim. Guiados pelas memórias do poeta Murilo Mendes, podemos retroceder no tempo para visitar esta rua que, em sua infância, lá nas primeiras décadas do século XX, já demonstrava ser uma das mais importantes para a vida social da cidade de Juiz de Fora. Ao longo do trajeto, o que vocês perceberam de constante? E o que vocês descobriram como soterrado e perdido nestas diferentes paisagens de Juiz de Fora? Quais sensações vocês experimentaram ao comparar o que viam ao mesmo tempo que ouviam as recordações de Murilo Mendes? Esperamos que esta caminhada lhe tenha permitido refletir sobre as alterações ocorridas ao longo do tempo. Aproveite este momento para levantar o olhar e admirar a imponência do Morro do Imperador, que se impõe como fim do caminho. Depois, vire-se e contemple a rua Alfeld que percorremos.